Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer o melhor da música popular brasileira para oferecer a você essa alternativa de ouvir a boa música, aquela música que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão de compartilhar a boa MPB. Ouvir é uma coisa muito bom, ouvir uma boa música, quando pode compartilhar fica melhor ainda. É para isso então que eu convido você nessa próxima hora para ouvir a boa música popular brasileira, que eu tenho certeza te trarão lembranças, boas lembranças, às vezes nem tão boas assim, mas já passadas, valem a pena ser relembradas, sem sofrimento, como eu sempre falo, sem tristezas, mas relembrar às vezes exorciza, né, alguns sentimentos. É bom isso. E também para você que não conhece muitas vezes a boa música popular brasileira, né? Então é um espaço para você conhecer, já que, repito, não toca esse tipo de música mais por aí. Vou já cumprimentar então os ouvintes do bate-papo musical, das rádios Antena Web, nossa rádio lá em Portugal, nossos irmãos portugueses, Rádio Radical Web, Rádio VCB, Rádio WM Digital, Dois Vox, Contraponto, Rádio O Melhor da Música e Rádio Arquivos Sonoros. E se você retransmite, nossa, a sua emissora retransmite o programa Bate-Papo Musical e não foi falado aqui nessa lista, não está nessa lista aqui, entre em contato com a gente pelo batepapomusical1@gmail.com e comunica: olha, eu sou fulano de tal, da rádio tal, assim, assim, a gente retransmite Bate-Papo Musical, gostaria que fosse também falado, incluído nessa listinha na abertura do programa, e nós vamos então cumprimentar também seus ouvintes aqui e falar o nome da sua emissora, ok? E se você de alguma forma tem, pretende retransmitir o bate-papo musical, também estamos aqui abertos a isso. Da mesma forma, use o bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos trocar ideias. Nosso programa de hoje, mais uma edição do Pelas Trilhas do Tempo, atendendo mais um pedido. E para você entrar em contato com a gente para sugestões do quadro Pelas Trilhas do Tempo, em que a gente toca a trilha de uma novela já passada, né? Ou enfim, mesmo que esteja aí hoje, mas a trilha de uma novela, e eu peço que você indique para mim o nome da música, porque pode ser tema de abertura, pode ser a trilha de algum personagem, então para que eu realmente possa executar a música que você quer, se possível, indique o nome da música também, da novela, o nome da música. E também, se possível, mande isso de viva voz, né? Acho que fica mais quente, fica mais legal. Claro que você pode mandar por escrito sem problema nenhum, mas a preferência sempre é pela gravação, né, em anexo de viva voz. Também para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Tudo isso, batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrindo a parte musical do nosso encontro dessa semana, ouvindo a voz gostosa, né, daquele celesteiro que já não tem mais também hoje, né? Altemar Dutra cantando Jair Amorim e Evaldo Gouveia, Oferenda. Amor, guarda bem este amor que é teu. Cuida bem de mim, que me entrego. Amor, aqui estou e assim me dou, pois é teu o que eu sou. Cuidado, meu bem, este é o meu coração. Sente, ele morre de emoção. Amor, guarda bem este amor, assim sempre teu até o fim. Ele morre de emoção. Amor, guarda bem este amor, assim sempre teu até o fim. Ouvimos de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, na voz do Altemar Dutra, Oferenda. Na década de 60, apareceram muitos grupos musicais, não só no estilo bossa nova, grandes grupos apareceram, a gente vai ouvir um daqui a pouquinho, daquela época, como também na Jovem Guarda, vários grupos. The Silver Boys era um desses grupos. Vamos ouvir com eles, relembrar, tenho certeza que muita gente vai matar a saudade. Coração de Papel, a composição é do Sérgio Reis. Igualzinho ao seu, e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem me ama? Se você pensa em fazer chorar a quem quer, a quem só pensa em você. Sentirá que amar é bom demais. Não jogue amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer? O amor é lindo. sei que todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração, que não é de papel. Relembramos aí o The Silver's Boys com Coração de Papel, composição do Sérgio Reis. Elba Ramalho, na sequência, canta de Geraldo Azevedo, Chorando e Cantando. Me ilumina, me faz virar um astro incandescente.

Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a Simone, também nisso da Simone, nos anos 70 ainda. A Simone era maravilhosa, né? Muito. O repertório maravilhoso, o acompanhamento, os arranjos eram muito bons. Ela cantou do Paulo César Pinheiro, Cordilheiras. Elis Regina, Olhos Abertos, composição do Zé Rodrigues. Observem que essa canção, até por ser também do Sérgio, do Zé Rodrigues, ela tem uma... É como se fosse talvez uma sequência, enfim, da canção Casa no Campo. Também do Zé Rodrigues, também gravada pela Elis Regina. Mas observem que a temática é mais ou menos a mesma. Vamos ouvir? Atravessando uma ponte de noite no meio da chuva, cercada pelo silêncio daquela cidade do interior. Depois da ponte, uma estrada de terra molhada de chuva, cercada pelo silêncio e sem nenhum pedaço de amor. Vendo os olhares desertos de tantas pessoas antigas, tantas pessoas amigas querendo um cigarro e um carinho, gente que puxa uma briga na estrada com os olhos brilhando, precisa só de um abraço bem forte, bem dado. E eu quero encontrar as pessoas de mãos e de olhos abertos, sem me preocupar com dinheiro e posição. Eu preciso encontrar as pessoas, pelas trilhas do tempo. Grande Marquinhos, Paz e Luiz. Sou um ouvinte assíduo do excelente bate-papo musical produzido e apresentado por você. E gostaria de participar do quadro Pelas Trilhas do Tempo, ouvindo a belíssima O Bem-Amado, de Vinícius e Toquinho, com interpretação do coral Som Livre. É o tema de abertura da novela O Bem-Amado, exibido na Rede Globo em 1973. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado. O Bem-Amado, autoria de Dias Gomes, direção de Daniel Filho. Tinha no elenco principal Paulo Gracindo, Lima Duarte, Zilca Salaberry, Emiliano Queiroz, Ida Gomes, Dorinha Durval, Dirce Migliaccio, Carlos Eduardo Dolabella, entre outros. Foi veiculada pela Rede Globo de Televisão no horário das 22 horas, do dia 22 de janeiro ao dia 3 de outubro de 1973. Número de episódios 178. Tema de abertura, O Bem-Amado. A composição do Toquinho, do Vinícius de Moraes, a interpretação do coro e orquestra Som Livre. Foi reprisada mais tarde entre 3 de janeiro e 24 de junho de 1977, no lugar da novela Despedida de Casado, censurada pela censura militar. Vamos então atender agora ao nosso ouvinte Renato Dantas Magalhães, ouvindo o tema de abertura da novela O Bem Amado, que também tem o mesmo nome, composição Toquinho Vinícius, interpretação coral e orquestra Som Livre. Este é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Rangel, produzo e apresento semanalmente aqui para você nessa emissora. Para você entrar em contato comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, é produzido por você, você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. E também para você mandar sua sugestão para o quadro Pelas Trilhas do Tempo, quadro em que tocamos a trilha de uma novela, né? E você pode fazer esse pedido, essa sugestão de viva voz. Aliás, eu peço para você, de preferência, fazer de viva voz, assim como qualquer para qualquer assunto, se você quiser fazer também de viva voz, é sempre bem-vindo. Nesse quadro tocamos a trilha de uma novela. Você pode sugerir pra gente qualquer trilha de qualquer novela, mas eu peço que você indique pra gente. Você pode dizer assim: ah, eu queria ouvir a trilha da novela Selva de Pedra, mas e aí, a trilha de abertura de alguma personagem, né? Se você colocar só isso, eu vou entender que é a abertura, né? Se você quiser ouvir a trilha de algum personagem, coloque lá: eu queria ouvir a trilha do personagem Zé das Couves da novela X. Então, de preferência, se souber o nome da música, vai ficar mais fácil. Mas a gente vai tocar para você aqui, com certeza, mesmo que você não saiba o nome da música, a gente descobre e toca para você. Tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Geraldo Vandré a composição dele, Pequeno Concerto que Virou Canção. Belíssima canção na voz de Geraldo Vandré. Vamos ouvir? Não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar pra mim. Seguir sozinho assim até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Ouvimos essa beleza de canção do Geraldo Vandré, na voz dele mesmo. Pequeno Concerto que Virou Canção. Belíssima interpretação, bela letra, né? Muito gostosa. Fafá de Belém, no começo de sua carreira, era muito legal. Sim, ela tinha um nível de repertório muito bom. A interpretação era muito doce, era muito tranquila. Os arranjos maravilhosos. Acho que depois ela entrou numa de ficar mais comercial, talvez ganhar mais dinheiro, enfim, e na minha opinião caiu muito o nível, né? Dali do final dos anos 80 pra cá ela caiu muito o nível na minha concepção, mas ainda no comecinho ali, final dos anos 70 e até pelo menos a metade dos anos 80, muito legal, gravou coisas maravilhosas, como por exemplo Confidência, de Raul Sampaio e Benil Gomes. Eu quis deixar de te querer. Mas teu amor é meu castigo. Fiz tudo para te esquecer. Mas devo te dizer que não consigo. Por onde fui, por onde andei, de teu olhar em vão fugi. E pelas dores que passei e o mundo que chorei, por isso estou aqui. Volta aos meus braços, porque a dor dessa saudade me alucina. Eu quero a paz do teu amor. Evita, por favor, minha ruína. Por onde fui, por onde andei, de teu olhar em vão fugi. E pelas dores que passei, e o muito que chorei, por isso estou aqui. Volta aos meus braços, porque a dor dessa saudade me alucina. Eu quero a paz do teu amor. Evita, por favor, minha ruína. Evita, por favor, minha ruína. Viu? Que coisa gostosa. Fafá de Belém, Confidência, de Raul Sampaio e Benil Santos. Eu falei Benil Gomes, não, Benil Santos. Danilo Caymmi e Ana Terra compuseram. Nana Caymmi, no show de interpretação, canta Meu Menino. Se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero, meu. Eu te quero seu. Se um dia você for embora, vá lentamente como a noite que amanhece, sem que a gente saiba exatamente como aconteceu. Se um dia você for embora, ria se teu coração pedir, chore se teu coração mandar. Mas não esconda nada, que nada se esconde. E por acaso um dia você for embora, leve o menino que você em mim, que eu não te quero, meu. Eu te quero seu. Ouvimos essa maravilha de interpretação da Nana Caymmi para a canção do Danilo Caymmi e Ana Terra, Meu Menino. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação comigo aqui no programa Bate-papo Musical, que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente para você aqui nessa emissora. Divulga aí. Fala que agora tem espaço para se ouvir boa música popular brasileira. O grupo, é esse o nome da banda mesmo, do grupo. O grupo. Como eu falei, pouco antes daqueles grupos que surgiram nos anos 60 com a Bossa Nova. Muitos grupos surgiram, instrumentais e vocais, muitos não foram para frente, como esse, o grupo. Eles vão cantar de Johnny Alf, Eu e a Brisa, mas observem também a qualidade desse grupo. Vamos ouvir? Muito legal, né? Muito bom. Realmente não entendi porque não foram pra frente, mas de bastante qualidade, um nível muito bom. O grupo cantou do Johnny Alf, Eu e a Brisa. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, o que é bom, passa rápido, acaba rápido, como eu falei esses dias, vai esperar na fila de um banco pra você ver uma hora como demora a passar, parece que leva três pra passar uma. Vamos fechar então o nosso programa ouvindo do Chico Buarque, na interpretação bonita do Caetano Veloso, Samba e Amor. Eu faço samba e amor até mais tarde, e tenho muito sono de manhã, escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama, e a fábrica começa a buzinar. O trânsito contorna a nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar. No colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão, eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito mais o que fazer. Escuto a correria da cidade, que alarde. Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde. Debaixo do meu cobertor de lã, eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, ouvindo aqui esse repertório. A gente procura trazer para você com carinho, né? E escolhido a dedo mesmo. E você que de alguma forma participou comigo, quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Convidá-los também a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você produz o programa para mim, você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar seu gosto musical com os nossos ouvintes no último programa de cada mês. Você vai me perguntar, mas só 15 músicas? É tão difícil? Eu gosto de tantas músicas. Então, como dica, eu deixo aí a sugestão para você. Escolhe aquelas que você tem mais dificuldade de ouvir. Também convido a participar do quadro Pelas Trilhas do Tempo, quadro em que a gente toca a trilha de uma novela. Você manda para mim a sua sugestão dizendo qual a novela e qual a personagem. Se você não colocar o personagem, eu entendo que é trilha de abertura. E, se possível, mande isso de viva voz. Grava um arquivinho e manda para mim, anexo, a gente bota aqui seu pedido de viva voz. Quero convidá-los a estarmos juntos mais uma vez na semana que vem com mais um bate-papo musical. Convidá-los também a ouvir a minha coluna, essa letra, essa música, no programa Bate-Papo Musical na Rádio MEC AM, de segunda a quinta-feira às 9h30 da manhã e sexta-feira às 9h10. Convidá-los também a divulgar nosso programa e nossa emissora. Não há tempo para mais nada, não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.